Continue sintonizado na número 1 da Peruaba FM. Identificação. Essa é a ZYV823, canal 254. 254. Operando na frequência 98,7 MHz. Tapiruaba FM. Estúdios e sistema irradiante localizados à rua Nossa Senhora do Carmo, sem número. Centro, Tapiruaba, Ceará. Direção geral, Rosana Teófilo. Uma iniciativa do radialista Márcio Souza. Programa recomendado para maiores de 14 anos. Atenção, emissoras da Rede Bodega Sati, para o top de 3 segundos. Começa agora, direto de Teresina, a capital mais quente do Brasil. Bodega do Maguila. Um programa para velhos de todas as idades. Sucesso de público e fracasso de crítica. Bodega do Maguila. E com vocês, Ian José Silva. Fala, Maguila. Alô, galera que me escuta. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, dando adeus ao mês de maio. Um mês mais ou menos, mais pra mais do que pra menos, claro. E sempre junto de você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, desfrutando de sua companhia. Muito bem, a você que me escuta pela primeira vez, a você que me escuta de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E hoje em nossa bodega tem a volta do primeiro boletim a informar, o último a saber, o corno no ar. Vamos falar também de maquetes. Se você, assim como eu, também passou perrengue fazendo maquete em época de escola, você vai gostar deste comentário já já, hein? Tem ainda o sorteio da palavra-chave premiada de maio, valendo cinquentinha, cinquentinha, um pix que pode ser seu, cortesia da nossa bodega. Tem ainda o melhor da música, os pedidos do povo e a sua participação. Lembrando, mensagem de texto, o áudio de até 30 segundos para você participar aqui da nossa bodega. E o número para você mandar mensagem é qual é, Mr. Abraham? DDD 89 999927022. Valeu! roteiro, a locução, roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Diacis Ferreira e Carlos Silva, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiaguai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Um homem de negócios andava sempre com uma carteira velha no bolso. É a minha carteira da sorte, ele dizia. Foi nela que guardei meu primeiro euro, engraxando sapatos nas ruas de Lisboa. Para onde o homem andava, levava a carteira junto. Certa vez, numa pescaria, ele estava com ela no bolso do calção, bem na beira da água. Até que um lambari puxou ele com tanta força que ele acabou caindo no lago, molhando a carteira e tudo que estava dentro. Outra vez, na casa da namorada, ele deixou a carteira em cima da mesinha da sala. O pincher dela pegou, abocanhou a carteira e saiu sacudindo e mordendo ela, rasgando a parte de dentro. Mesmo assim, ele continuava com a carteira surrada para dar sorte. Em um importante encontro de negócios, ele recebe o cartão de um investidor e guarda na carteira. Só que não tinha mais nada para segurar o cartão ali, e quando ele precisou tirar a carteira do bolso de novo, o papel saiu voando e caiu num bueiro. Moral da história: não adianta nada parecer estar bem por fora se você não está bem por dentro. A verdadeira transformação, como já dizia Michael Jackson, é olhar para si mesmo e começar a mudança. Rospem, muito bem. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação da nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, um velho som para abraçar novos amigos. Muito bem, muito bem, muito bem. Começando a nossa bodega em definitivo, saudando a mais nova rádio parceira dela. Rede Bodega Sati, mais de 200 emissoras a serviço da bagaceira. É isso aí, mandar um abraço aos nossos amigos da cidade de Salto, em São Paulo. Pessoal que está nos acompanhando pela rádio Vargem do Tietê. Alô, meu amigo Valdan, é Valdanco que chama, é? É Valdanco o nome dele? Eu espero que seja, senão eu tô falando errado aqui. Mais um abraço a você, meu amigo, coordenador da Rádio Vargem do Tietê e todo mundo que está acompanhando aí a nossa programação. Você de Salto, de São Paulo, de qualquer ponto do país, pode mandar mensagem pra gente, sim. Não seja um ouvinte silencioso. Mr. Abraham, qual é o nosso zap? DDD 89 999927022. Muito bem, vamos agora de músicas para adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada, porque música é o que o povo gosta de ouvir, ninguém quer me ouvir zoadão e você já tá percebendo que eu tô meio zoado, né? Clima sequíssimo aqui pelas bandas do Paiuai. Tem que beber muita água, viu? Beba água direto, já dizia o poeta. É melhor uma pedra no seu caminho do que uma no seu rim, ajuda também a lubrificar a garganta. Eu não bebo água de teimoso? Olha só o que é que aconteceu. Eu tô com a garganta inflamada. Bem feito, infeliz. Vamos de música, então. Vamos trazer, abrindo os trabalhos, Aviões do Forró, aqui pra ela, regravação do Teodoro Sampaio. Depois eu trago Júlio Nascimento, Amigo Garçom. E fechando, eu trago Banda Laços de Mel, Onde Você Está? Aquela versão do I'm wishing on a star. Lindo demais, cara. Mas melhor do que eu cantando. Só a banda Laços de Mel. É a nossa bodega do Maguila, trazendo sempre o melhor da música. Bora, participe. 89999927022. E eu volto já. Minha mulher sai pra dançar forró e quer que eu fique em casa olhando as crianças pra ela. Aqui pra ela, aqui pra ela. Aqui pra ela, folgada. Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela. Vai. Vai. O meu patrão quer que eu trabalhe noite e dia, paga uma mixaria, eu não sou escravo dele. Aqui pra ele, aqui pra ele. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. Aqui pra ele, é pro patrão. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. A verdadeira. Mas me entrega na que só usa saia curta, mostra tudo e reclama se olha pra perna dela. Aqui pra ela, aqui pra ela. Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela. Aqui pra ela, é um avião. Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela. Vai! Meu empregado trabalha só 15 dias, que é férias de 30 dias, aumento no salário dele. Aqui pra ele, aqui pra ele. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. Aqui pra ele. Pra você, viu? Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. Ai! É aviões! Mais um. portão, eu já sei qual é a dele. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, é pra você. Aqui pra ele, aqui pra ele, a minha taleira vai agora. Aviões. Mas minha mulher, sai pra dançar forró, quer que eu fique em casa olhando as crianças pra ela. Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, é pra você. Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela. O meu patrão quer que eu trabalhe noite e dia, paga uma mixaria, eu não sou escravo dele. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, é pro patrão. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. Minha empregada que só usa saia curta, mostra tudo e reclama a pena dela. Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, é um avião. Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, é o empregado, trabalha só 15 dias, que é perete de cabia, aumento no salário dele. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, é pra você. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. Mas também começou, não sai do meu portão, já sei, bicho. Mas aqui, aqui, aqui, aqui pra ele. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. Aqui pra ele, mora meu patrão. Aqui pra ele, aqui pra ele. Sim, avião, vai! Sacudindo seu fim de semana. Amigo garçom, traz mais uma cerveja. Estou apaixonado, é grande a dor que está no meu peito. Aceito a solidão, não demore a dor me fazer feliz. Você eu sempre quis, mas venha amor, é grande a dor que está no meu peito. Aceito a solidão, não demore amor. Eu estou sofrendo, my love, want you me. Eu estou querendo, your love, my love, want you me. Traz mais uma cerveja, estou apaixonado, é grande a dor que está no meu peito. Aceito a solidão, mas não demore amor me fazer feliz. Você eu sempre quis, mas venha amor, é grande a dor. Se não vou chorar, posso até me embriagar, mas não demore amor. Eu estou sofrendo, my love, want you be. Eu estou querendo, your love, my love, want you be. Querido, your love, my love, quanto Onde tem rádio ligado, tem bodegueiro sintonizado. Bodega do Maguila. Onde você está? Eu quero te encontrar. Te ver longe assim. Te quero. Você está linda, linda, linda. É a nossa bodega do Maguila trazendo sempre as músicas que as rádios não tocam ou se tocam é naquelas faixas escondidas ali, né? Contando com a sorte do alto DJ. Mas aqui a gente faz tudo um processo de curadoria, de pesquisa e principalmente também atendendo o seu pedido. Bora lá, tô esperando você mandar mensagem pra gente. DDD 89 99992 7022. Olha, bicho, vamos então agora de informação, né? Sim, porque a nossa bodega do Maguila não é só zoeira, não é só música. Eita, cara, tá complicado. Vou já beber água de novo. Mas enfim, respira. Maravilha. A nossa bodega também é informação. Então agora vamos trazer o primeiro boletim a informar, o último a saber, que é o corno no ar. Atenção, tome muito cuidado para não figurar nas reportagens, nas matérias, nas cabeças de matéria deste glorioso jornalístico que está chegando agora na sua bodega do Maguila. Alô, alô, corno no ar, alô. Música, esporte, notícia. Confeiteira ateia fogo em bolo de aniversário após traição do cliente. Em Antananarivo, capital de Madagascar, são 6 horas a mais do que neste momento. No oferecimento de Agiotec, a tradição de sempre, moderna como nunca. O Gordo no Ar. Um homem quebrou o celular da esposa após descobrir uma suposta traição na noite desta última terça-feira no bairro Santa Laura, em Rondonópolis, a 218 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso. Ele foi ameaçado de morte com uma faca por sua ex-companheira. Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada após denúncias de que uma mulher estaria gritando com o marido enquanto segurava uma faca. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o casal com sinais de embriaguez e marcas de agressões mútuas. A mulher apresentava marcas no pescoço e uma lesão na mão direita. Ela afirmou aos policiais que pegou a faca para se defender durante a discussão. Já o homem tinha arranhões no pescoço e relatou que quebrou o celular da esposa após descobrir um suposto chifre. O casal foi encaminhado para a delegacia para o tomamento das providências cabíveis. E é entendível a reação da mulher porque, com celulares custando uma verdadeira fortuna hoje em dia, para conseguir um novo está muito difícil. 3 meses após aceitar um pedido de noivado, uma modelo de Miami, nos Estados Unidos, decidiu encerrar o relacionamento ao descobrir uma traição. Em vez de guardar a aliança ou vender a joia, a influenciadora escolheu derreter a peça e transformá-la em um dente de ouro. Segundo a influenciadora de 24 anos, a joia deixou de representar uma promessa afetiva e passou a carregar a lembrança do fim conturbado da relação. Entre aspas, eu olhava aquela aliança e só conseguia lembrar da mentira. Preferi transformar aquilo em algo que tivesse mais a minha cara do que a cara do noivado. De acordo com os compradores de ouro do centro da cidade, o dente de ouro da famosa influencer está avaliado em 20 mil reais. A seguir... Confeiteira ateia fogo em bolo de aniversário após traição do cliente. Não precisa coronhada, não precisa empurrão. Você pega seu dinheiro e devolve na prestação. Mas se a parcela atrasar, a Agiotec pá! Se a parcela atrasar, a Agiotec pá! A Agiotec, a tradição de sempre, moderna como nunca. Última notícia. Uma encomenda feita para uma festa de aniversário terminou de forma inesperada e virou assunto nas redes sociais. A confeiteira de Nova Orleans, nos Estados Unidos, viralizou ao destruir um bolo avaliado em 3 mil reais após receber um pedido inusitado da cliente que já havia pago pela produção. Em um vídeo publicado no Instagram, a confeiteira apareceu incendiando o bolo, que havia sido feito para um homem chamado Jonathan. Segundo a confeiteira, a cliente descobriu no mesmo dia da festa que o namorado tinha traído ela e decidiu que ele não merecia a encomenda. Na publicação, a confeiteira contou que foi procurada pela mulher com um pedido nada comum. Além de pedir que o bolo fosse destruído, a cliente ofereceu $100 extras em seu pagamento para que a confeiteira gravasse um vídeo de sua produção em chamas. Após gravar uma mensagem sacaneando o traidor, a profissional coloca fogo no bolo, destruindo completamente a produção. Nas redes sociais, internautas ficaram chocados com o fato de o bolo pegar fogo. Isso foi estranhamente satisfatório, comentou uma pessoa, apesar de algumas críticas pelo desperdício do alimento, que serviria 75 convidados. Tempo neném, nem chove nem faz sol, probabilidade de 50% de chances de pancada de chuva no final da tarde. A temperatura média dos seus pés de madrugada, quando o cobertor não está cobrindo eles, é de menos 20 graus. Tantas horas e 100 minutos, mais informações dentro de uma hora ou quando um chifre especial merecer uma extraordinária. Você segue agora com a Bodega do Maguila, que retorna depois dessas mensagens comerciais. Quem fuma, fuma a vida. Não fume, coma churros. Uma mensagem de interesse público da Bodega Sat 98,7. Na hora de fazer as suas compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Mercantil Taperoaba. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza, utilidades domésticas e o frigorífico mais completo de Taperoaba.

segundo semestre. Não perca por esperar, porque os duelos serão imperdíveis. Muito bem, manda um abraço aqui também aos nossos amigos da Vale do Acaí FM 104,9 lá de Poção, Pernambuco. Sim, um abraço ainda ao meu patrão Reginaldo Andres, pessoal da Web Rádio Oiba, oi, lá de Cascavel, no estado do Paraná, acompanhando sempre a gente todos os domingos. Um abraço ainda aos meus amigos da Vila Nova FM 87,9 de Vila Nova do Piauí. Alô, Paulinho, aquele abraço. Luzilândia FM 104,9 de Luzilândia, também no estado do Piauí. Alô, Francisco, um abraço mais que especial, inclusive ao meu patrão Elton Lucas Sampaio, o locutor da galera, bem como também Alex Lequinho, que estão aprontando um negócio. Estão dizendo que eu andei iludindo umas senhoras por aí. Isto aí não procede, isto aí é uma calúnia, é uma calúnia. Sabe o que é uma calúnia? Isso aí não procede, irei me defender. Quem acompanha aí o programa do Elton Lucas tá ouvindo essa presepada, isto é uma calúnia que estão fazendo contra a minha pessoa. Eu não iludi ninguém, eu não tenho culpa se as pessoas projetam as suas impressões pra cima de mim, né? O que que eu vou fazer, bicho? Eu não posso fazer nada. Não, então, um abraço aí, Elton, um abraço, Lequinho, é zoeira, é tudo zoeira, a gente é com o irmão, a gente é amigo, os caras enchem o saco, inventam, agora tô fazendo uma campanha, vê se pode, pra eu arrumar uma namorada. Eita, rapaz, tá difícil, viu? Tá difícil. Eu não digo nada, mas enfim, abraço, Alex, abraço, Elton, gente finíssima, bicho. Grandes nomes da nova fase da comunicação que, com fé em Deus, alcançarão ainda muitas coisas boas frente aos microfones do Brasil. Vamos então de áudios. Temos áudios que estão chegando pelo 899-9992-7022. Agora, pra achar meu fone, tá difícil. Pronto, bem aqui. Alô, minha amiguinha Cícera, participando lá direto de Matriz, o Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, Maguila, tô querendo uma música de Luiz Gonzaga, Forró no Escuro. Pronto. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Também quero mandar meu abraço para a família da Ioneide Moura, lá em Pentecoste, no Ceará. E também um abraço do tamanho da distância para a Nieta, que também mora em Pentecoste, no Ceará. Sou eu, Maguila Cícera, direto de Batriz de Camaragibe, Alagoas. Que Deus abençoe o seu programa. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Tá certo, minha querida. Seu pedido a uma ordem já está nessa sequência. Eu vou atender também meu amigo Jaques, lá de Entre Folhas, Minas Gerais, que nos acompanha pela Rádio Entre Folhas. Fala, Jaques. Fala, Maguila. Aqui é Mike, da Rádio Entre Folhas. Dia 29, sendo meu aniversário, eu resolvi participar aqui hoje. Eu vou pedir uma música. Que eu descubro, ela já é antiga, mas é uma pessoa nova que canta. Nova entre partes. Sim. Quero pedir Mainha do Brega, Última Canção. Pronto. Manda ela pra gente aí. Um abraço do Jaques aqui. Ou Mike, não sei, né? Da Rádio Entre Folhas. Tá certo, é o Mike Jaques. Muito bem, ó, oh, que beleza. Muito bem, abraço, meu amigo Mike. Seu pedido está na agulha, então vamos nessa sequência, né? Luiz Gonzaga e Mainha do Brega, a nossa bodega do Maguila, uma verdadeira salada musical. Eu podre de gripe, mas mesmo assim junto com vocês, pelo 899-9992-7022. É o zap da sua participação. Canta, Gonzagão! O dinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. A sanfona não parou e o forró continuou. Janeiro se apagou, o sanfoneiro continuou. A sanfona não parou e o forró continuou. Meu amor, não vá-se embora. Não vá-se embora. Fique mais um bocadinho. Um bocadinho. Se você for, seu nego chora. Seu nego chora. Vamos dançar mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Quando eu entro numa farda, não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. A sanfona não parou e o forró continuou. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. A sanfona não vá-se embora. Não vá-se embora. Fique mais um bocadinho. Um bocadinho. Se você for, seu nego chora. Seu nego chora. Vamos dançar mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Quando eu entro numa farra, não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O pandeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. O pandeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Meu amor, não vá-se embora, não vá-se embora. Fique aqui mais um bocadinho, um bocadinho. Se você for, seu nego chora, seu nego chora. Vamos dançar mais um tiquinho, mais um tiquinho. Quando eu entro numa farra, não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro continuou, a sanfona não parou e o forró continuou. O candeeiro se apagou, um programa para velhos de todas as idades. Manhã do Brega, recordações. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Pedidos que estão chegando aqui pelo nosso Bodega Zap, meu amigo Antônio, lá de Caracaraí, Roraima, ouvinte, cadeira cativa da nossa bodega, tá pedindo música de Rick Renner, Baby, oferecendo para mim e para todos os ouvintes, tá certo, meu patrão? Seu pedido é uma ordem, já está aqui na sequência. E tem gente mandando áudio pra gente direto de Alterosa, em Minas Gerais. É o meu amigo Marcelo. Fala, Marcelo. Boa tarde, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que é o Ricardo Marcelo, de Alterosa, Minas Gerais, da Rádio Boas Novas, FM 87,9. Toca uma aí pra nós, do Danilo e da V, na programação do Bodega do Baguila. Não mexe nas minhas gavetas. Um abraço a todos os ouvintes da Boas Novas FM e a minha mãe, Sônia, lá no Quilombo. Ouvi na rádio também, um grande abraço. Valeu, meu patrão, olha, música nova a gente não toca, música dessas mais recentes, ainda mais sertanejo, a gente não toca, mas como é você que está pedindo, eu vou abrir uma exceção, mas aqui é programa de música velha, tá bom? Anos 60 até ali, anos 2010, tá? Mas esses mais recentes, sertanejo universitário, eu faço questão de não tocar, tá? Vou abrir uma exceção pra você. Então, vem nessa sequência, Rick Renner e Danilo e Davi, uma sequência digna, merece esse momento, não merece? Então vinheta, por favor. Eu de cá, você de lá. Muito bem, uma sequência de sertanejo aqui na sua bodega velha de guerra. DDD 89999927022 é o zap da sua participação e eu volto já. Passam noites, passam dias, só não passa esse amor. Madrugadas tão vazias e eu aqui com a minha dor. Sonho e acordo sozinho, faz tanta falta o teu carinho. Vivo sem vida, sem destino, sem destino. Ou do presente, se faz sucesso, deixa com a gente. Bodega do Maguila. Queria ter um cadeado pra trancar seu beijo. Quando você sai com as amigas pro rolê solteiro. Mas eu que sou um cara vacinado, comigo é um olho no peixe e outro no gato. Eu já perdi o amor, assim não vou perder de novo. Se alguém chegar no meu trenzinho, vai conhecer o dono. Não mexe nas minhas abertas, se beijar na boca dela, vai voar cadeira. Só questão de tempo pra nós virar namorada. Tamo só ficando, mas ciúme é de casar. Questão de tempo pra nós ir a namorar. Comigo é um olho no peixe e outro no gato. Eu já perdi o amor, assim não vou perder de novo. Se alguém chegar no meu trenzinho, vai conhecer o dor. E não mexe nas minhas gavetas. Se beijar na boca dela, vai voar cadeira. Só questão de tempo pra nós virar namorado. Tamo só ficando mais ciúme de casado. Não mexe nas minhas gavetas. Se beijar na boca dela, vai voar cadeira. Só questão de tempo pra nós virar namorado. Tamo só ficando mais. Se o médico de casado não mexe nas minhas gavetas. Danilo e Davi, não mexe nas minhas gavetas. Mas não é pra mexer na minha gaveta. Ei, Marlin, Marlin, José Messias, pra quem você tem o chapéu? Ô, Lelê, ô, lá, espere um pouquinho, vamos faturar. Ai, tá bicho. É muito besta. Tá aí, depois dessa imitação fuleira, vamos agora de intervalo. 2 minutinhos contados e cronometrados. Na volta eu vou falar de... Eita, bicho, agora... Ah, vai imitar o Raul Gil, vai. Bicha, velho. Vamos então aqui de intervalo, 2 minutos. Na volta eu vou falar de maquetes. Você já chegou a fazer maquetes, aquelas maquetes de palito de picolé na escola? Era um negócio fantástico. Vou falar disso já já. Vou tocar mais música também. Ah, rapaz, antes que eu esqueça, tem um sorteio da palavra-chave premiada de maio, hein? Valendo cinquentinha, cinquentinha. E já que eu volto com você, 2 minutos, sai daí não. O Brasil se liga na bodega. Fique por dentro das novidades seguindo o Instagram, @bodega. Mega Tomaguila. Taperuaba FM. Tá na Taperuaba, tá feliz. Taperuaba FM. Na hora de fazer as suas compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Mercantil Taperuaba. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza, utilidades domésticas e o frigorífico mais completo de Taperuaba. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Mercantil Taperuaba. Mercantil Taperuaba, o endereço da economia. Avenida Nossa Senhora do Carmo, Centro, Taperuaba, Ceará. WhatsApp 88 98128 7323. Mercantil Taperuaba. Organização Carlos Márcio. A Política Nacional de Cultura Viva reconhece como pontos de cultura os grupos ou entidades que fazem a cultura acontecer em sua comunidade. E o Ministério da Cultura transferiu mais de R$400 milhões para estados e municípios investirem na cultura viva. Você pode fazer parte dessa rede. Inscreva-se no Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura. Se já for certificado, é a hora de atualizar suas informações. São mais de 7 mil pontos de cultura em todo o Brasil. Sua comunidade tem de participar do embalo dessa rede, com seus festejos, expressões artísticas, mestres e mestras e toda a diversidade da cultura local. Concorra aos editais de cultura em sua cidade e receba recursos federais. Participe da Rede Cultura Viva. Acesse gov.br/cultura-viva e seja um ponto de cultura em seu município. Uma parceria do Ministério da Cultura e da Secretaria de Comunicação do Governo Federal com as rádios comunitárias. Brasil, União e Reconstrução. Padaria Pão de Mel, na Rua Perpétuo Socorro, em frente à igreja em Vassouras, Taperuaba. Aqui você encontra pães sempre quentinhos, pão de coco, pão massa fina e o delicioso caroquinha que todo mundo ama. Fabricação de bolos e diversos sabores e cereais em geral. E tem mais, aceitamos encomendas para empresas com entrega grátis. Contato e teleentrega 889-8849-2330. Padaria Pão de Mel, qualidade, sabor e tradição bem pertinho de você. Organização Francisco José. Ovos fresquinhos de galinha caipira e colhidos todos os dias direto da granja para sua mesa? No Criatório Macarangibe, nossas galinhas são livres de gaiolas, comem bem e produzem ovos saudáveis, saborosos e naturais. Seja para sua família ou para seu comércio, você garante qualidade e frescor em cada ovo e a entrega é feita em domicílio. Criatório Macarangibe, das mãos de quem produz, à mesa de quem acredita. Macarangibe, Taperuaba, produtor Flávio

E a sua luz nos guia, a esperança que numa se acaba. Com a força de Zezão, a união se faz presente. Pra celebrar a padroeira, nossa padroeira, com toda a nossa gente. Nossa Senhora! Já estamos de volta com a Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Muito bem, de volta aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, abraçando você de todo o Brasil junto com a gente. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Você de fora também, do estrangeiro, da gringa, faz o seguinte: quer mandar mensagem pra gente? +55 E aí você vai anotar este zap que o Mr. Abraham vai dizer agora. DDD 89 999 9270 22. Muito bem, pra você que mora em terra e Bostines, não precisa do 55, só botar o 89, o nosso número, que aí você já tem o nosso contato salvo e pode participar, mandar mensagem quando você quiser. Agora, por favor, não exagere. Tem gente que manda 70, 80 áudios por dia pra nós. Não tem necessidade, tá bom? E também eu sou um só. Eu não tenho condição de ficar ouvindo tudo direto, porque eu tenho meus afazeres também. Vamos então de mais abraços aqui pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além mar também. Aquele abraço! Manda um abraço aqui ao senhor Carlo Ancelotti, que não está ouvindo a gente, não sabe sequer da minha existência, mas mesmo assim tem que fazer uma boa seleção. Bora lá, seu italiano, rei. É caspita, mangiare, andiamo. Tem que fazer, bicho. Junho tá chegando, a Copa tá chegando, o cara tem que fazer um bom trabalho. Se não, eu vou lá pra frente da Granja Comari, lá na frente da sede da CBF, vou quebrar um pacote de macarrão na frente do Carlo Ancelotti. Quero ver se ele não sai pra gente acertar as coisas na porrada. É, porque se você quebrar macarrão na frente de um italiano, meu amigo, é a mesma coisa que declarar guerra. E olha que de guerra os caras não entendem, né? Complicado, bicho, complicado. Manda um abraço, pessoal, no Instagram, @bodegadomaguila. Se você ainda não segue a gente, siga. Nossa arroba qual é, Mr. Abraham? @bodegadomaguila. Repita, por favor. @bodegadomaguila. Este cabo é bom, muito bem. É, você, meu amigo, minha amiga, já chegou a fazer maquetes em tempo de escola? Aquelas maquetes de colar palito de picolé, ou então fazer maquete de isopor. Ah, cara, eu adorava. Adorava quando tinha seminário, adorava quando tinha apresentação, feira das profissões, e a gente tinha que fazer maquete. Quando se fala de maquete, é aquilo, tudo que os outros consideravam lixo, eu enxergava o material perfeito. Desde criança eu mexia com isso, brincava, eu fazia de tudo. Eu fazia caixa de remédio virar prédio, pedaço de papelão virava chão de praça. Eu fazia os moldes das casas, recortava no papel e depois colava, dobrava e colava. Era um negócio fantástico. Teve um tempo em que eu era impressionado com o Stock Car, daquela dos filhos do Galvão Bueno, né? Do Cacá Bueno e do Popó Bueno. Muito bem. Aí eu pegava caixinha de fósforo, pintava de corretivo e eu desenhava os detalhes dos carros na lateral. Ah, era bom, cara. Eu pegava também uma cartolina e eu ia traçando as ruas da cidadezinha pra andar com os carros, né? Numa dessa, minha mãe achou, inclusive, que eu queria virar engenheiro ou virar arquiteto. Mas eu digo a vocês uma coisa: compasso e esquadro não combinam comigo, viu? Passo longe. Aí chegou uma época que as pessoas viram que eu era bom e começaram a me procurar para fazer maquetes para elas, né? Só que o que eu pedia de valor para fazer as maquetes nunca dava lucro. Só o custo mesmo do material, praticamente. Mas eu gostava muito de fazer, né? Era um trabalho quase artesanal, quase que como um carpinteiro construindo uma mesa, né? Eu marcava os traços no isopor, no EVA com a caneta, ia passando o estilete, lixando tudo para depois aplicar a tinta. Era um trabalho que me dava muita alegria, é bem verdade. Mas depois de tudo pronto e de você ter acertado todos os detalhes, tudo bonitinho, a pessoa ainda ficava botando banca. É, por que você não fez desse jeito? É, a gente combinou diferente, fazer de outro jeito. Tem como alterar isso? Tem como refazer aquilo? Tudo em cima da hora. E nessa época eu já estudava pro Enem, eu tinha lá meus 14, 15 anos. Aí eu peguei e disse, eu não faço mais maquete pros outros tão cedo. Porque eu tava perdendo o prazer, a alegria de fazer. Quando a diversão ela vira uma obrigação, é a pior coisa que tem. Você perde o encanto por aquilo. Por isso que trabalhar com o que você gosta é um desafio. O pessoal diz, trabalhe com o que você gosta e você não sofrerá nenhum dia mais na vida. Pelo contrário. Porque quando você trabalha com o que você gosta, você se torna muito mais criterioso acerca do que você faz. E também sempre vai ter alguém que não entende nada do que você faz, quer se achar melhor do que você e diminuir aquilo que você fez, né? Agora, claro, não é por isso, não é por conta disso que você vai se encolher na soberba e ignorar os conselhos de quem tem mais experiência comprovada do que você. É aquilo, é abrir os ouvidos, abrir o coração a quem realmente tem algo a acrescentar. Hoje em dia ninguém mais faz negócio de maquete, né? É tudo 3D agora. Então pede pro ChatGPT fazer, pede pro Gemini gerar uma imagem aí, um vídeo, uma apresentação. Ah, cara, a magia dos seminários está se perdendo. Eu vou contar outro dia aqui de um seminário que a gente fez, que a gente ficou batendo a mão nas carteiras ao som daquela música do Bate Forte o Tambor, eu quero tiqui tiqui tiqui tiqui dá. Cara, era massa demais. Era massa demais. Tempos que não voltam, né? É uma coisa maravilhosa. Vamos então de música? Para adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada, eu vou trazer essas duas aqui, ó. Raimundo Soldado, oferecendo especialmente para o meu amigo Anderson Lima, lá em Brasília, ele que disse o seguinte: Ian, se você vê algum disco de vinil do Raimundo Soldado, compre e me mande via Sedex, porque eu tenho interesse. Até agora eu não achei nenhum, e se eu achar, meu amigo Anderson, eu vou até pra mim! Mas enfim, quando eu achar, vou mandar pra você, tá bom? É, brincadeira, vou cumprir minha promessa. Depois, eu prometi também, falando em promessas, prometi semana passada e trouxe aqui, oferecendo para o meu amigo Alex Lequinho, lá de Arari, Maranhão, esta música de um artista da terra dele, Rainon Júnior, tirada direto do vinil, Ninguém Tem, Só Nós, e o pessoal da Progresso FM lá de Arari. A música O Amor Está na voz de Rainon Júnior fecha essa sequência. Então nós temos Raimundo Soldado e Rainon Júnior, uma sequência só dos maranhenses, só da vitrolinha, aqui na nossa bodega véia de guerra. E daqui a pouco eu volto com o sorteio da palavra-chave premiada de maio, valendo cinquentinha. Volto já com você. Canta, Raimundo Soldado. Conquistando o Mundo é o nome da música. Canta. Quando você foi embora, chorou, eu também chorei pelo teu amor. Não sei porquê eu nasci assim, eu conquisto o mundo inteiro. Das Catatumbas, vem aí outro sucesso que quase ninguém mais lembra. Bodega do Maguila. Magia do entardecer, na gaivota, voando sobre o mar. No cantar de um passarinho, na a solidão de uma cabana, lá no alto da colina. O amor está no burburinho da cidade, na ansiedade da gente se realizar. No olhar do semelhante é a estrela mais brilhante que ilumina e faz sonhar. O amor está aqui, o amor está ali, na vida de todos nós, no sorriso das crianças, na paz, na esperança, nos raios que clareiam as manhãs. O amor está aqui, o amor está ali, na vida de todos nós, no sorriso das crianças, na paz, na esperança, nos raios que clareiam as manhãs. O amor está aqui, o amor está ali, na vida de todos nós. Está ali, onde você procurar. Rainon Júnior, o amor está, oferecendo para os nossos amigos do estado do Maranhão, artistas maranhenses que a gente tocou nessa sequência. Abrimos com ele, Raimundo Soldado, conquistando o mundo. Muito bem, agora meus amigos, sem mais delongas, vamos para o momento que todo mundo estava aguardando ansiosamente. Palavra-chave premiada. É o sorteio da palavra-chave premiada de maio, que era mamãe. Não podia deixar de ser outra. Tivemos 14 participações. Vamos ver quem vai faturar um Pix de R$50, cortesia da nossa bodega velha de guerra. Atenção, atenção. Uma, duas, meia. Quem foi, quem foi? Alô, você do DDD 11, final 9018, de novo, mais um prêmio para o pessoal da Rádio CNS de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Parabéns, parabéns. Aguarde aí que até 5 dias úteis a gente repassa o valor do prêmio para você. E a você que participou e não ganhou, semana que vem a gente já solta uma palavra-chave premiada nova, e no final do mês de junho tem um novo sorteio esperando por você. Mas, meus amigos, vamos agora encerrando, né? Não temos mais tempo pra nada, estouramos o horário. Não tem mais tempo pra nada. Acabou-se o nosso programa. Antes da gente ir embora, nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor. Tem também o Instagram do nosso programa, @bodegadomaguila, e o nosso site bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, eu vou tocar essa daqui que eu nem sabia que tinha. Não sabia que tinha outra versão. Pra sempre iluminar prendas de amor. E todo povo tem no sangue a música, e toda noite todos cantam amor. Em cada rosto brilha sempre um sorriso, de uma festa em seu próprio louvor. Rosto, rosto, música e amor no ar. Quem quiser pode cantar, ha, ha, ha, ha, ha. Hey! Bosco, Bosco, quem dançar um casadão sente o corpo leve, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Hey! Bosco, Bosco, brinca o fogo com amor, da bebida e do calor, ha, ha, ha, ha, ha. Hey! Bosco, Bosco, pode cantar para sonhar, e a saudade vai ficar, ha, ha, ha, ha, ha. Aperte stop, para! Aperte stop, para! Pois já enjoaram da gente. Aperte stop, para! Aperte stop, para!

well every day.